Embora muitas histórias de amor tenham começo, um meio e um fim, eu ainda não consigo aceitar porque a gente não teve um pra sempre. Mas saiba, aqui dentro do meu peito, isso não é um adeus. Lembro de nós dois sentados na calçada. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Lembro nós dois no telefone várias madrugadas. Lembro o dia que aceitei ser sua namorada. Lembro da gente andando de mãos dadas. Lembro que sempre me deixava na porta da minha casa. Lembro dos planos para o casamento. Lembro das brigas bobas sem fundamento. Eu lembro e choro. Eu lembro e choro. I'm beautiful. This is not goodbye. Meu amor, isso não é um adeus. De repente aquela música toca, olhos enchem de água, coração desaba. Eu lembro do sorriso, lembro do seu jeito. Eu lembro dos seus olhos, lembro do seu cheiro. Lembro dos abraços da sua voz. Eu lembro de tudo. I'm beautiful. This is not goodbye. Oh, meu amor. Canção simples pra dizer. Tem coisas que só Deus pode responder pra nós. Pra nós, oh, oh, oh, oh, oh. Só entende de lágrimas quem já chorou. Só quem sente a dor sabe o que ela causou. Que ela causou. Que ela causou. A beautiful. Isso não é um adeus.